Momento especial. Quem sabe canta aí? Eu não sou tão bom. Esperava isso de mim. E aí, Rio de Janeiro? Se anjos cantam, eu sei, eu sei. Eu não sou tão bom assim. Mas tudo bem, eu também não. Esperava isso de mim. Quem sabe quando eu quero viver? Nessa cama eu pergunto para o chão. Nessa cama, amigo, eu só te quero bem. Vem nessa posição, contigo eu vou além. É que o trampo sempre voa quando eu tô no bem. Bom, no condicionado, tamo sem hidridão. E quando eu tô contigo, eu vou até o fim. Vamos ver aquele filme, doce, aquele verdinho. Mas nem tudo são flores, não é Messi. Olha nós de novo aqui, juntando os fãs. Amor, virei band. Tenho pé no chão, não acredito no hype. Eu tipo Mano Brown no Bug Nap romance. Distante, numa imagem avante. Eu te amo, melhor no futuro, rendo do passado. Até morrer dormindo, tenho que precisar. Quero ouvir, quer? Se anjos cantam, eu sei, eu sei. E eu não sou tão bom assim. Não sou, mas tudo bem. Eu também não. Esperava isso de mim. Yeah, yeah. Disse que me quer do jeito que eu puder. E eu quero ela de preferência sem roupa laranja, mó sem casco. O que tá dentro importa, se eu tô tendo que importa. Deixa eu provar o doce da sua boca. Me entreguei, tu nem me disse merci. Representei, pô, eu juro que eu mereci. Fiel a mim, leu a quem amo. Me abandonou porque apaixonei com todas que eu conheci. Mas amor só com você, nega. E só se der fogo a gente não nega. Quero te ouvir gritando, me pega. Eu pego de jeito, cê passa a marcha, nós acelera. Seu famoso, elas me gritam quando eu faço. Cê só grita se eu tô por cima. E me disse que eu sou seu herói. E sua bunda me dá mais onda que heroína. Olha lá, sujeira no mundo, pique seu zero. E ela nova, desce onda e ança com a tena. Derrubei de trás, porra, eu sou seu Deus da guerra. Volta, nega, eu prometo que vai valer a pena. E olha lá, sujeira no mundo, só de sacanagem. Anarquista, bom preso pela minha liberdade. E olha lá, nós contando grana no motel de luxo. Deita e fecha os olhos. Se anjos cantam, eu quero ouvir beijar. Vem, se anjos cantam, eu sei. Mas tudo bem, tudo bem. Tá bem não. Esperar isso de mim. Mais alto, mais alto de novo, de novo assim ó. Vem, se anjos cantam. Vocês! Eu não sou tão bom assim. Mas tudo bem, eu também não. Esperar isso de mim. Yeah. Faz assim, vem! Obrigado por estar aqui. Não abandonar o barco. Vive bem, isso me faz feliz. Sempre bom no nosso barco. Muito barulho para Delacruz e Jones! Faz barulho pra Felipe Reis, que fizeram essa porra. Vamos!